Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje ouviremos obras de Karol Szymanowski. Szymanowski, compositor polonês que nasceu no século XIX e veio a falecer em 1937, então com 55 anos de idade. Foi o compositor mais importante da primeira metade do século XX e um dos grandes da Europa. Sua obra pianística foi tocada por Arthur Rubinstein e suas obras nada se assemelham à linguagem de Chopin. Foi reitor do Conservatório de Varsóvia, assim como da Escola Superior de Música da mesma cidade. O governo da República da Polônia, em homenagem ao seu grande compositor, declarou o ano de 2007 como o ano de Karol Szymanowski, no 125º aniversário de seu nascimento e 70º aniversário de sua morte. Ouviremos de Karol Szymanowski a sonata em Ré menor, opus 9, para violino e piano, com os movimentos Allegro moderato, Andantino tranquillo e Dolce. Finale Allegro molto quasi presto, com Graf Moria, violino, e Natalia Goos, piano. Thank you.

Ouvimos de Karol Szymanowski a sonata em Ré menor, opus 9, com Graf Moria, violino, e Natalia Goos ao piano. Agora ouviremos também de Karol Szymanowski a peça intitulada Mint, Trois Poèmes, opus 30. São eles: La Fontaine d'Arethusa, Narcisse e Dryade Pan. Os intérpretes são Graf Moria, violino, e Natalia Goos ao piano. Thank you. Ouvimos de Karol Szymanowski, Mit, Trois Poèmes, Opus 30, com Graf Mori a violino e Natalia Goos ao piano. Como última obra do programa de hoje, o Capricho número 24, com o tema do famoso Capricho de Paganini, de mesmo número. E os intérpretes são, mais uma vez, Graf Mori a violino e Natalia Goos ao piano.